Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mas Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando, Alô Ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre, é do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão, pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já é, então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, vai tomar no cu. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, você não atende. O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje estamos aí com o segundo Alô Ouvinte. É esse programa aí que vocês, pelo menos no feedback, vocês disseram que gostaram. Espero que vocês não tenham mentido pra mim. Hoje o programa, eu trouxe alguns convidados aqui bem interessantes, coisas que vão ser legais, aí vão ter pra agregar a gente aqui. E eu vou ligar a linha aqui. Inclusive tem youtuber aí ganhando dinheiro pra atender ouvinte. Aqui a gente atende de graça, viu? Espero que vocês deem valor, seus filha da puta. Porque cobrar de criança pra atender ligação, você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem, cara. Isso aí é coisa... E não é só um, não. Eu sei que você tá ouvindo aí, você que tá ouvindo. Você deve tá pensando assim... Ah, mas é aquele lá, é o Neto. Não é só ele, não. Tem uma menina aí que liga, abre a linha pra falar com os ouvintes. As criancinhas ligam pra lá e pagam R$6 no minuto da ligação. Vá tomar no olho do cu também. Isso é sacanagem. Eu sou contra isso. É sacanagem isso. E os pais tinham que dar uma surra nessas crianças. Não, surra não, surra não. Mas tinha que, sei lá, cara. Isso aí é um negócio que eu não consigo aceitar. Vamos abrir a linha aqui pra ligação. Vamos ver. Alô? Alô, Hernani? Fala, é o Kill? É isso mesmo, cara. Tudo bem, Kill? Tudo certo, e você? Tudo jóia, Kill. Agora, só bem puto, porque eu lembrei dessa história do telefone. Toda vez que eu lembro dessa história, eu fico puto. Você também é contra, Kill? Ah. Porra, claro, isso aí parece até o programa do Bozo, porra. A gente já passou dessa época já, né, cara? É o programa do Hoje em Bozo dia tá do tudo capeta. De graça, hein? Ô, Kill, fala uma coisa pra mim. Eu conheci você lá pelo Twitter, porque eu gostei muito que você grava uns drops de 15 minutos. Eu quero indicar pros ouvintes. Eu vou deixar o link do rapaz aí. Tô ganhando nada pra fazer propaganda. Tô divulgando porque eu gostei mesmo. Ele faz uns drops de 15 minutos, muito legais. E são curtinhos, são bons assim. Você vai cozinhar uma coisa, aí você deixa ele tocando. E ele faz uns drops assim, falando sobre filosofia. Ele falou sobre o livro da Lolita. Ele é bem legal o programa dele, eu recomendo. E ele também é ouvinte do Sociedade Primitiva. Por que você resolveu gravar as coisas aqui? Cara, é o seguinte. Eu, antigamente, tinha um Facebook, né? Eu fiquei 5 meses sem Facebook, por quê? Porque eu postava muita coisa lá, meu ponto de vista, sobre a mesma coisa que eu faço nos meus podcasts, eu fazia no Facebook, por texto. Só que eu sentia que quando eu escrevia, eu não exprimia totalmente o que eu queria dizer. E muita gente lia aquilo e achava legal. A mesma coisa que falam no podcast, que a galera fala que tá gostando, que tá achando legal, era a mesma coisa no Facebook. Só que qual o problema? Era um Facebook pessoal, então tinha muita gente que não gostava do que eu escrevia e tava lá, porque era meu conhecido, algo assim, sabe? A gente sempre tem aquela pessoa meio aleatória no Facebook. Então eu começava a tomar muito strike, pessoa denunciando, e eu perdi minha conta só esse ano 2 vezes, até junho. Em junho eu falei, foda-se essa merda, não vou fazer outro Facebook não. E eu fiquei sem Facebook um tempão, aí eu pensei, pô, vou gravar um podcast, porque eu também já ouvia o Arthur Petri há muito tempo, ouvia você também. E eu falei, pô, eu acho que se eu gravar um podcast, eu vou conseguir dizer o que eu penso, e também quem vai ouvir o podcast é quem quer ouvir, ninguém vai ficar 15 minutos ouvindo um negócio que não quer ouvir, entendeu? Aí também não vai cortar esses malas que fica reclamando dos meus posts, né? Aí foi assim que eu decidi gravar o podcast. Entendi. Ô, Kio, fala uma coisa pra mim. Eu chamei você aqui porque você me contou uma história que eu fiquei arrepiado. Eu sempre tento trazer gente aqui, mas ninguém quer vir. É, o pessoal fica com medo, e você foi o primeiro corajoso, e eu quero te parabenizar por isso. Eu quero que os ouvintes reconheçam que você tá tendo coragem de vir aqui. Viu, ouvintes? Ninguém queria vir falar sobre esse assunto. Você falou que você sofreu perseguição ideológica na faculdade. Eu também sofri, e eu queria falar sobre isso com você. Você foi perseguido na faculdade por causa dos seus pensamentos? Como é que foi, Kio? Conta aí. Foi, cara, foi sim. Cara, eu não, também não entendo, assim, quem tem muito medo disso, cara. Tu não tem que ter medo disso, cara. Porque é o seguinte, eles ganham voz e tal, por quê? Porque eles são chorão, eles vão ficar chorando, entendeu? Então, esse que é o nosso problema. A gente, que é homem, macho, aguenta calado e foda-se. Nossos sentimentos são nossos e ninguém tem nada a ver com isso. Só que eles não. Eles são chorão, então qualquer coisa que tu falar, eles vão levar pro lado preconceituoso, pro lado, vão dizer que tu é racista, que tu é machista, tá entendendo? Então, foi da seguinte forma, quando eu entrei na faculdade, assim como eu sempre fui meio com a persona não grata, ninguém nunca gostou muito de mim, desde o ensino médio, então eu entrei na faculdade já, pensando assim, eu não vou me envolver em merda nenhuma, não vou fazer amizade com ninguém, eu vou ficar na minha. Só que aconteceu certo. O seguinte, eu ouço ainda bastante, muito Oi, Street Punk, Ska, que é o som skinhead, sabe? Só que sem ideologia nazista. Sim. Mas pera, deixa eu só explicar aqui que isso é muito sério, Kio. Skinhead não é, viu, ouvinte? Skinhead não é que são todos nazistas, não. Tem uma facção lá, uns loucos que são nazistas, mas não tem nada a ver. Skinhead começou, inclusive, com os negão da Jamaica. Da Jamaica, exato. É, e aí? Foram os proletários da Jamaica com os proletários da Inglaterra, né? Então, eu nunca fui racista na minha vida. Inclusive, meus dois melhores amigos são negros. Uhum. Todo mundo vem jogar. Tem quatro rapazes que vêm jogar gente. Três deles são negros. Então, como é que eu posso ser racista se eu trago negros pra minha casa, tá entendendo? E eu fui taxado de racista na hora. Por quê? Eu vou te dizer exatamente por quê. Eles precisam de heróis. Na cabeça deles, eles querem ser heróis. Então, pra um herói, o que precisa ter pra existir um herói? Ele precisa de um vilão. O que seria do Batman sem o Coringa, tá entendendo? O que seria dos X-Men sem o Magneto? Então, exatamente isso. Eles querem achar vilões. Só que eu, por exemplo, não sou racista. Mas não, eu não preciso ser racista. É só eles pegarem a minha imagem e colocarem um espantalho ali. E começarem a espalhar que eu sou racista, que eu sou nazista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, o que eles têm? Eles têm um inimigo inofensivo, porque eu não sou nada disso. Eu sou só a persona que eles falaram que eu sou, entendeu? Então, como eles precisavam de um inimigo, eles me escolheram, porque, primeiro, eu não tenho amigo nenhum na faculdade, ou seja, ninguém iria me defender, e eu não sou esquerda, e eu não sou negro, e eu não sou homossexual. Então, pô, calhou perfeitamente, cara, eu sou um inimigo perfeito deles, entendeu? Deixa eu só dar um adendo aqui pros ouvintes, porque eu já passei por isso que o rapaz passou, e tudo que ele falou é verdade, eu assino embaixo, eu acho que você até falou muito bem, Kio. Porque é o seguinte, ninguém, eu já falei isso no programa passado, e eu quero que os ouvintes respondam a pergunta que eu vou fazer. Será que existe, ouvinte? Escuta com atenção, pra vocês não serem loucos. É lógico que uma pessoa em, vamos colocar aqui, uma pessoa em 50 mil deve ser doente. Porque entre 50 mil pessoas vai ter algum pedófilo, vai ter uma mulher que judia de criança, vai ter uma pessoa que judia de animal e vai ter um louco que deve existir, uma entre 50 mil deve existir um, sei lá, um cara que odeia negro, um cara que odeia gay. Doente vai ter mesmo. Só que é o seguinte, eles dizem que a maioria dos homens héteros, por exemplo, odeiam os gays, por exemplo. Cara, vocês conseguem acreditar, você ouvinte ou você Kio, vocês conseguem acreditar que nesse momento, agora aqui, tá um cara dentro de casa dizendo assim, tenho que fazer um plano para matar os homossexuais porque eu não gosto dos gays, eu odeio os gays. Eu não consigo acreditar que esse cara existe. Exato. E aí é exatamente isso que você falou, Kio. Eles inventam porque eles precisam defender a terra na cabeça doente deles. Uhum. Eles precisam salvar o mundo. Então eles inventam um espantalho. O termo que você usou foi um termo feliz. Você usou um termo feliz. Porque eles inventam um espantalho, Kio. Eles plantam em você um espantalho. Exatamente. Ah, vou dar um exemplo. Ah, o Kio, ele é homofóbico. Então nós temos que destruir ele. Só que você não é nada. E aí eles ficam criando esses inimigos fictícios na cabeça deles pra eles viverem as vidas. Pra eles viverem a fantasia deles de guerreiros sociais. Só que a brincadeira acaba, Kio, quando a vida é séria, cara. Eles acham que a vida é uma brincadeira e a vida não é, cara. Quando você chega pra um cara, você chama ele, por exemplo, que eu fui acusado, Kill, e é uma sacanagem fazer isso, você chama um cara de misógino, você não pode fazer isso, rapaz. Como é que você chama uma pessoa de misógino se a pessoa não tem nada de misoginia na ficha? Como é que você faz um negócio desse, Kill? Eu fui acusado das mesmas coisas, basicamente, cara. Eu fui acusado de ser homofóbico, de ser racista e de ser machista e de ser mais alguma coisa que eu não entendo. É tantos termos que eles usam, pra ter noção, depois de 2 semanas de aula que eu entrei no primeiro semestre do ano, né? Eles começaram a colocar cartazes, assim, tipo, essa é uma área, essa é uma zona antifascista. Se você é racista, não sei o que lá, isso não é uma boa área pra você. E eu não sou nada disso, cara. Eu não tenho nem posição política, cara. O que eu digo, quando alguém pergunta o que você é, eu falo, eu sou católico, cara. Eu sou isso. Pronto. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, não sou de nada. Eu sou católico e sigo a igreja católica. É isso que eu faço. Entendeu? O episódio que aconteceu foi o seguinte. Eu estava saindo... Eu tinha acabado de tomar um café no intervalo. E eu estava voltando para aula. E nisso, um homem me parou. Que ele faz parte do coletivo negro da minha faculdade. E ele perguntou se eu era nazista. Ele chegou assim, tipo, na cara dura. Falou assim, cara, tu é nazista, assim, na cara dura. Só porque eu tava de cabeça raspada e de coturno. Que isso, rapaz, que isso. Juro pra você. Aí eu olhei, cara, eu olhei pro meu braço, assim, queimado de sol. Que eu sou do litoral do Rio, né, cara. Aqui a gente pega sol direto. É. Eu moro de frente pra praia. Então, pô, eu olhei pro meu braço bronzeado, assim, falei, pô, cara, essa pergunta é séria? É uma piada que você tá fazendo. Não, você não pode estar falando sério, cara. Chegar pra alguém e perguntar se a pessoa é nazista, um brasileiro ser nazista, tá de sacanagem com a minha cara, né, bicho? Aí eu falei, não, por quê? Ele falou, não, porque a gente tá de olho aqui, senão a gente já ia resolver. Eu falei, por que isso, cara? Que isso, cara? Juro pra você, eu falei, que isso, cara? Uma ameaça? Isso é uma ameaça? Porque eu também já não bato muito bem na cabeça. Se o maluco, porque no ensino médio, sempre implicavam comigo. Então, eu pra me defender, eu aprendi karatê, boxe, Wing Chun, arte marcial virou uma paixão pra mim. Então, eu sempre aprendi a me defender. Então, eu falei, pô, cara, se você quiser, a gente vai ali fora e resolve. Só que aí que eu errei. Porque se... Aí o cara, obviamente, peidou, né? Porque eles são valentes só quando estão em grupo. Ou quando o cara afina. Sempre... exato. Aí, esse que é o problema. Quando tu afina aí, que eles vão em cima. Exato. E eu quero até dizer pra você e pros ouvintes. Não afinem. Não. Se você tiver errado... Não, se você tiver errado, você cala a boca. Se tiver tá errado... Por exemplo, se você é racista, por exemplo, aí você tem que se fuder mesmo. Quero que você se foda. Eu quero que você se foda. Exatamente. É a mesma coisa que eu falei do Lolita, né, cara? O maluco é um pedófilo, eu quero mais que o pedófilo se foda. Lógico. Né? Essa que é a visão. Exatamente isso. Eu não tô aqui pra... Muita gente fala, você tá defendendo o homem. Não, eu defendo que tá certo. Entendeu? No meu podcast eu defendo que tá certo. Só que se você tá certo e você afina, eles vêm pra cima, eles crescem... E aí eles ficam loucos, aí eles inflam e vêm pra cima, aí olha o nazista, olha o fascista, vamos matar o fascista. Eles são loucos, cara, são loucos, são doentes, bicho. São, é nesse nível assim mesmo, cara. Aí quando eu falei que eu não era e tal, e eu expliquei, né, o lance do skinhead e tudo mais, inclusive ele até sabia a origem do skinhead, ele não era um leigo, ele sabia muito bem que era, então ele fez por maldade mesmo. Porque eles precisam desses vilões. Porque, cara, e começaram a espalhar que eu era nazista. Mas, cara, não tem nenhum... Eu nunca tive um pensamento de base nazista. Eu nunca falei nada com base... Que dê base pra dizer que eu apoio o nazismo, de certa forma. Eu não sou a favor de merda nenhuma dessa. Então, como eu posso ser nazista? Tem alguma foto minha com o uniforme da Gestapo, sei lá? Com uma suástica no braço? Não tem nada disso. Então, eles só precisavam de um inimigo e criaram isso. É só isso que eles fizeram. Aí começaram a espalhar que eu sou nazista. E quando eu vejo o pessoal lá na faculdade, quando eles me olham, eles ficam tipo meio que cochichando, sabe? Parece até coisa de criança mesmo, cara. Eu pensei que eu ia pra faculdade e ia acabar isso, cara. Mas não, cara. Você acha que faculdade vai ser diferente do ensino médio? Não vai ser, cara. Tem gente que não amadurece. Eles são tipo crianças de verdade mesmo, cara. Mas e aí, como é que foi pra você? A situação ainda tá ruim ou deu uma melhorada? Cara, vou te falar o seguinte, muita gente lá ainda me olha com maus olhos, sabe? Eles me olham assim, meio como se fosse um leproso, sabe? Eu passo assim, eles ficam olhando, ainda mais quando é algum deles, porque eu sei muito bem quem espalhou essa mentira. Eu não sou bobo, eles acham que eu sou bobo, mas eu não sou. Então, quando eles passam sozinhos pelo corredor e me veem, eles abaixam a cabeça e vão andando rápido, sabe? Eles têm medo mesmo de mim. Porque, tipo, a fantasia deles é tão... é coisa tão esquizofrênica que eles realmente acreditam que eu sou nazista e que eu quero bater neles. Você acha eles que eles loucos, realmente cara. Compraram esse barulho? Eles compraram, de verdade. Tem gente que acredita, mas também tem gente que não acredita em nenhuma dessas. Por exemplo, eu tenho um colega na minha sala que ele é homossexual. E ele é meu amigo, de verdade. A gente conversa sobre várias coisas, porque ele mora em outra cidade e eu, às vezes, visito essa cidade. E a gente conversa sobre isso, a gente tem vários outros assuntos, e ele é homossexual e sabe que eu não sou nada disso, porque ele me conhece, entendeu? Então tem gente que também que já sabe que isso é viagem. E a tiazinha do café lá, que é a tia que fica fazendo café pra todo mundo lá, ela também sabe que eu não sou assim e também troca ideia comigo. Agora, a grande massa dos jovens, a galerinha universitária que acha que vai mudar o mundo, esses daí me odeiam e não tem nada... Cara, mesmo que você conseguir provar por A e B que eu não sou nada disso, cara, eles vão continuar viajando acreditando que eu realmente sou tudo isso. Porque eles... Cara, é tão forte isso neles, eles precisarem de um vilão, que eles seria como abandonar uma ideologia pra eles, sabe? Eles precisam manter isso na cabeça deles. Ô, Kio, fala uma coisa pra mim, presta atenção, naquela coisa que eu te falei antes. Queria saber a sua opinião, mas sincera, não precisa concordar comigo não. Se você achar que eu tô falando besteira, eu quero que você diga que eu tô errado. Sobre o cara que fica em casa odiando... Você acredita que esse cara existe, Kio? Eu não acredito, Kio. Kio, eu tô todo dia na rua, cara. Eu conheço um cidadão normal, cara. Ninguém é assim, cara. Ninguém odeia gay. Ninguém odeia negro. Ninguém. Lógico, cara, que deve ter um cara em 50 mil. Porque é o que eu te expliquei, Kio. Entre 50 mil você vai ter um pedófilo. Vai ter uma mulher que agride criança. É lógico, cara, que você vai ter. Não, ninguém é santo, mas... não existe esse cara que quer matar os gays de graça. Porque ele quer sair pra rua pra caçar os... Eu não acredito em nada disso, Kio. Não, cara, isso daí é uma viagem deles. Porque você pode ver, cara. Eu pelo menos, eu nunca vi um negro ou um gay ser agredido na rua, cara. Eu nunca conheço... Eu juro, de verdade. Eu não conheço uma pessoa que fala assim... Não, eu não vou nesse lugar porque lá vai ter negro. Ainda mais aqui no Brasil, cara, onde tudo é misturado, cara. E ninguém liga pra isso, cara. Se tu for em um país, por exemplo, sei lá, talvez nos Estados Unidos tem alguns malucos, assim, nem todo mundo também. Eu não acredito que é isso. Minoria, forte, tenho sabe? Certeza que é minoria. Nunca fui pros Estados Unidos. Não. Mas. Não, cara, esse extremismo que eles apontam aí, cara, eu acho que é uma viagem da cabeça deles. Porque é justamente isso. Eles precisam não só de um vilão, mas eles precisam de viver numa era em que essa era os oprime. Porque eles precisam lutar contra essa era. Porque eles precisam de um sentido na vida. Essa que é a questão. Exatamente isso. Por exemplo, você vê o regime militar. Como eles falam do regime militar. O maior sonho de qualquer um desses caras era viver no regime militar. Por quê? Porque eles iam, entre aspas, né, viver naquela tortura que eles viveram e tal, iam viver nesses papinhos todos, que porque eu fui exilado, porque eu fui torturado, porque é o maior sonho desses caras passar por isso, cara. Porque foda. Aí que eles vão ser os heróis, sabe? Eu lutei contra isso, contra todo mal. Eles vão ser tipo o Luke Skywalker lutando contra o Império, sabe? Foda, mesmo. Essa que é a visão. Essa que é a visão deles, cara. O Kio, fala uma coisa pra mim, Kio. Você, em algum momento, você pensou em entrar na justiça contra esse povo ou não? Isso não passou na sua cabeça? Cara, vou te dizer que depois que eu esfriei a cabeça, passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça, sabe por quê? Porque a minha irmã é advogada. Então eu pensei em fazer o seguinte, chamar alguém pra ser testemunha do que o cara falou. Que era fácil. Cara, era fácil, porque o cara falou na minha cara que eu era um nazista. Então eu poderia chamar alguém pra ficar de testemunha, ligar pra minha irmã e falar, pô cara, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra delegacia. Você vai explicar pro delegado, você tá dizendo o quê? Que eu sou racista, que eu sou homofóbico, que eu sou nazista. Então você vai provar tudo isso pro delegado. Se você não provar, a minha irmã já vai estar ali na hora, a gente já faz um boletim de ocorrência por calúnia e difamação, cara. E tu vai em cana. Porque, cara, a gente aqui no Brasil não tem essa ideia, assim, mas, cara, falsa acusação é crime, cara. É crime. Você acusar uma pessoa do que ela não é, isso é crime, cara. E acusar de uma coisa horrorosa dessa, horrorosa. É, claro. Você vê também, cara, a quantidade de... Você viu um tempinho atrás uma guria acusou um cara de estupro, o cara não fez nada, o cara tava trabalhando e o cara foi preso. Ô, Kio, só que deixa só... Tá, tudo bem, deixa eu só dar uma parte nisso aí. Eu conheço a história inteira e eu conheço um dos envolvidos. Não da história, mas um cara que mora lá na cidade. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção, porque essa história aí eu anunciei aqui no programa. Essa história que você tá falando aí da mulher. Só que o cara é BO igual, viu? Não acha assim, não, porque o cara também. É santinho. Não, o cara é feminista e o cara saiu do processo e deu uma notícia, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, Kio, que a mulher, apesar de ser oprimida na sociedade, não pode fazer falsa acusação. Vá merda, cara, vá merda, cara. O cara foi falsamente acusado e ainda saiu passando a mão ainda, cara. Pelo amor de Deus, Kio. É do cuca e da bunda isso daí, bicho. É foda, cara. Eu já passei por isso também, outra história aí. É foda. Você foi falsamente acusado? Fui, cara, eu fui. Como é que foi? Eu tenho muita sorte nessa vez. É o seguinte, eu namorava com uma menina há muito tempo atrás, isso foi em 2014. Eu namorei uma menina e a gente... E ela era meio... Cara, ela gostava de fazer eu sentir ciúme, sabe? O tesão dela era em eu sentir ciúme dela. Então, ela dava em cima de outros caras descaradamente e não podia receber um elogio que ela esfregava na minha cara, sabe? Tipo assim, tem outros homens que me desejam. Isso, sei lá, eu comecei a ter noção de que, cara, eu não quero um relacionamento desse. Então, o que eu fiz? Eu terminei. Só que ela não aceitou o término do namoro e começou a juntar com outra ex-namorada minha, que também, né, não gostava de mim. E elas começaram a inventar coisas, tipo, que eu estuprei, que eu estuprava elas, que, tipo... Eu abusava sexualmente delas. Mas eu te pergunto, cara, a troco de que então ela teria pedido pra voltar uma semana depois, sabe? Por que que ela namoraria um cara? Por exemplo, ela não dependia de mim pra nada. Ela não... Tipo, eu não pagava as contas dela, sabe? Ela ia lá pra casa e passava um final de semana comigo, só isso. Nós éramos guri, a gente tinha 17 anos, os dois. Então, tipo, a troco de que ela se sujeitaria a namorar com um cara que estuprava ela pra... Sei lá, pra nada. Porque ela não precisava de mim pra nada. Eu não pagava as contas dela, sabe? Então, tipo, é muita coisa assim, e é o mesmo lance que a gente tava conversando antes. É, elas precisam também ganhar visibilidade. Então, como a mulher ganha visibilidade hoje em dia, não todas, né, mas essas aí querem ser desconstruidona. Cara, falsa acusação de estupro, elas ganham dizer status. Que foi agredida. Ganha status, exatamente isso. É tipo aquele lance do sou negra, mulher, bissexual, lésbica, trans, não sei o que lá. Você vai tendo um combo de opressões que vai te dando mais voz no movimento ali, entendeu? É assim que funciona pra ela. Eu tenho uma ex-companheira que acusou o tio de ter estuprado ela pra fazer gracinha. É, tanto que a história, viu, ouvinte? Tanto a história que eu falei não é mentira... O que, em vez dela denunciar pra chegar pra avó dela, ela morava na casa da avó, em vez dela chegar pra avó e falar assim, vó, o tio fulano de tal me estuprou. Não, ela foi contar lá no bloco das feministas. Só que quando a história foi espalhando, alguém contou dentro da casa, falou assim, ó, cuidado com a sua neta aí, que a sua netinha foi abusada pelo fulano. Ah, mas a véia ficou louca. Ficou louca, louca, louca, mandou chamar todo mundo no dia, foram apurar a história, era mentira. Quer dizer, eles ganham status com isso aí, cara. Vê se pode, Kio. É bizarro, cara, isso daí, porque é algo tão sério. Eu, pelo menos, acho algo muito sério. Muito? Estupro, cara, pra mim é algo tão sério quanto homicídio, quanto latrocínio. Pra mim é algo realmente... Porque, além de uma violência física, é uma violência psicológica na pessoa, entendeu? Então, eu acho que não deveria ser uma arma pra você usar... Contra as pessoas, cara. Você acusar uma pessoa falsamente disso, cara, é bizarro. É algo que você tem tua mente muito perturbada pra você conseguir criar uma fantasia de que você realmente sofreu, passou por isso. E depois... Você pode ver, cara, tem as pessoas que dizem sofrer isso e não sofrem, elas não vão na delegacia, não vão querer que a pessoa seja presa. O que elas fazem? Elas vão no Facebook escrever texto. Elas vão em página feminista ficar dando relato. É. Você lembra de uma menina, não sei se você viu, é uma menina que ela pega textos, manda um texto pra ela, ela fica interpretando, não sei se você já viu. É a menina bizarra pra caralho. Ah, não vi, não vi. Eu tô evitando ver essas coisas. Cara, você não fez, não perdeu nada, cara. Eu queria não ter visto isso, eu queria ter o poder de apagar minha mente só pra não lembrar disso. Mas enfim, cara... É. Tem muitos textos cabulosos de fui estuprada, fui isso. Mas cara, sabe quando dá pra ver que é algo fictício, cara, tipo, escrito Sim. por romancistas mesmo, sabe? Bizarro, cara. Porque, simplesmente, querendo ou não, cara, posso até estar meio forçando com as palavras, mas virou uma moda fingir que foi abusado. Tá entendendo? Ô, Kio, deixa eu falar mais uma coisa pra você. As feministas falam uma coisa que eu acho muito sacana. Eu quero que você preste atenção, eu quero que o ouvinte escute com atenção pra... Quando falarem essa mentira pra você, ouvinte, você tem que ter argumento pra você refutar a pessoa na hora. E o argumento eu vou te dar agora. Tem pessoas, Kio, eu ouvi isso de muitas feministas, falando assim, mas falsa acusação não existe. Se te acusar de estupro, você vai... Prova que você é inocente e acabou. Não é assim. Sabe por que não é, Kio? Eu vou te falar por quê. Imagina eu, por exemplo, Hernani Carreira. Não adianta, já tô avisando aqui, não adianta tentar fazer falsa acusação comigo, porque aonde eu vou tem câmera. Se você disser pra mim, se você disser que eu te comi quarta-feira, 8 horas da noite, eu mando puxar a câmera do meu trabalho, você vai se fuder. E eu não vou pra boate, eu não vou pra lugar nenhum. Então você não tem como se armar pra mim falsa acusação. Mas se você, mesmo assim, se você fizer... Vai sair, por exemplo, assim, vamos supor, na internet, jovem de São José é acusado de estupro. Aí vai aparecer meu nome lá, Hernani Carreira. Vai aparecer lá. É o jovem Hernani Carreira é acusado. Aí que eu vou lá e provo que eu sou inocente. Uhum. O G1 não vai tirar o site dizendo que eu fui acusado. Então toda vez que alguém jogar o meu nome na internet, vai aparecer que eu fui acusado de estupro. E como é uma acusação muito grave, muito séria, você sabe disso? Uhum. Vai ficar sempre meu nome atrelado a essa merda, dessa falsa acusação. Aí eu já provei que eu sou inocente, eu tenho o laudo na mão, eu tenho tudo. Mesmo assim, eu vou ter sempre esse lastro na minha vida, na minha carreira. Eu posso não conseguir mais emprego, eu posso não conseguir... outra coisa, mãe não vai confiar em deixar uma criança perto de mim, porque vai pensar que... Ah, ele foi acusado já, então tem que tomar cuidado. Quer dizer, vai destruir a vida da pessoa, mesmo que ela prove inocência, ô Kio. Não, esse não tem como a gente ganhar, você entende isso? Eu entendo, cara. E isso é algo extremamente sério, cara. Tem muita gente que realmente diz que não acredita que existe falsa acusação. Tem mulher que diz que falsa acusação não deveria ser considerado crime. Eu já vi isso, juro pra você. Já, cara, e eu já vi também um índice, cara, que diz que mais de 60, 70% das acusações de estupros são vistas como falsas, cara. São falsas. Você tem noção do quanto? É muito grande. E aí que tá, é aí que conecta a minha história da minha ex, né, que me acusou de falsa acusação de estupro, né, me acusou falsamente, e a faculdade. Se quiser que eu conte a história aí. Vai lá. Cara, foi o seguinte. Eu em 2016, comecei a me relacionar com uma outra pessoa, super gente boa. Não tenho problema nenhum com essa pessoa. Essa pessoa foi muito especial pra mim e ainda é. Tá bom? Só que nós, por conta da distância, a gente decidiu dar um tempo, não se relacionar mais. E a gente parou de se relacionar. Mas continuamos sendo amigos e tudo mais. E eu, no meio desse ano, eu instalei o Tinder. E eu conheci uma menina lá da faculdade também. E a gente começou a trocar uma ideia e tudo mais. E ia até a chopada da faculdade. Eu já não ia, eu já tava lá, não vou nessa merda. Só que na época eu bebia, agora deu uma parada, mas na época eu bebia e tava muito barato. Tava tipo 15 reais a entrada de open bar de cerveja, sacou? Aí eu falei, eu vou. E essa menina também tava falando, vamos pra gente se conhecer melhor, a gente conversar e tudo mais. E eu decidi ir. Aí eu fui e a gente começou a trocar ideia, a gente foi lá e ficamos. E a gente começou a ficar. Só que nada tão sério também, a gente só ficava, eu e essa menina. E passou 2 semanas e descobriram, né, meio que ficou nítido pra faculdade que eu tava ficando com ela. E começaram a contar pra ela os lances atrás, que é minha ex. Ah, não! Juro pra você. E todo relacionamento, toda garota que eu começo a me relacionar, em algum momento recebe uma mensagem desse tipo. Que eu estuprava minha ex, que eu batia na minha ex. Eu nunca levantei a mão pra mulher, cara. Nunca na minha vida levantei a mão pra mulher. E tá lá, dizem que eu abusava. E, cara, nunca é alguém... Isso que me deixa puto. Nunca alguém que vem, como diz o Alborguete, pula no meu peito e vem falar o que pensa. Nunca é. É sempre um maluco escondido, sabe? Com medo ainda de ser apanhado. Porra, cara, se tu não tem culhão pra sustentar o que tu pensa, por que tu fala merda ainda? Tá entendendo? Isso que me deixa puto da cara. Isso que me deixa puto. E na cabeça deles estão salvando o povo. Sim, na cabeça deles eles estão sendo heróis. Aí o que acontece? Essa menina, eu conversava com ela direto. E um dia eu acordei, porque eu acordo cedo pra ir na academia. Eu tava indo na academia e mandei uma mensagem pra ela. E ela falou o seguinte: eu queria conversar com você. Eu falei, pô, pode falar. Ela falou, ah, eu acho que eu não quero mais ficar com você. Aí eu estranhei, né, porque a gente tava se dando bem e tudo mais. E eu falei assim, tem algum motivo, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, eu só não quero mais ficar com você. Aí eu falei, não, tudo bem, sem problema nenhum. Eu fui lá e também não fui atrás, deixei ela, se ela não quer mais, não quer, acabou. E no mesmo dia de noite, na faculdade, ela veio falar comigo. Ela falou, ah, posso conversar com você e tudo mais. Aí eu falei, porra, cara, pode falar. Ela falou, não, vamos ali pra gente conversar melhor. Eu falei, não, cara, agora eu vou tomar meu café, depois, se você quiser, você me procura aí na faculdade e a gente conversa. Aí também eu fui direto pra casa também, não quis conversa. E depois ela veio trocar uma ideia e falar que ela quis parar de ficar comigo porque tinham inventado pra ela todos os lances lá, né? Tinham contado aquela lorota lá de que eu tinha abusado de uma garota e que ela ficou puta na hora. E foi o pessoal da república dela. Ou seja, o mesmo pessoalzinho que adora dizer que eu sou nazista, que eu sou fascista e tudo mais, que eu sou racista. Então, pra eles foi um prato cheio, né, cara? Eles já não gostam de mim. Eles já viram que eu não sou bobo de cair na rede. Então, eu também brigo. Então, eles já viram que eles têm que ficar me cutucando toda hora ali. Então, eles foram lá e mandaram essa daí pra garota. E o argumento de um deles foi o seguinte. Foi uma mulher que disse, então não foi mentira. Juro pra você. Esse foi... Ah, não, cara. Juro, cara. Ah, não. Aí também eu caguei, né, cara? Eu também tô nem aí. Tipo, eu não era apaixonado pra menina, nada. Eu tava só conhecendo ela. Então também não foi uma grande perda pra mim. E depois também ela ficou tentando arrumar papo pra conversa, mas eu também não quero mais me relacionar com ela. E eu vi no Twitter dela, tava assim, na República dele. Sabe como é que jovem é de República? Eles começaram a escrever assim... Regras do rolê. Aí tava lá, um, não morrer. Dois, não sei o que lá. Aí uma das regras tava assim, não trazer neonazista aqui pra casa. Porque eu já tinha ido na República dela, eu tinha dormido lá. Ah, assim, meu Deus. Juro pra você. Aí eu até postei assim no Twitter lá, que essa galera que espalhe boatos sobre eu ser neonazista também espalhe boatos sobre eu ter pau grande. Porque vocês fazem muito bem espalhar boatos. O trabalho de vocês é muito bom, espalhar boato. Então espalha também que o meu pau é grande. Aí ela foi lá e mandou o print desse tweet meu e escreveu assim, não podemos espalhar boatos verdadeiros. E eu até te mostrei, cara. Porque é a prova, cara. Eu tô te falando sério, cara. Eu tenho provas sobre isso, é verdade, realmente. Mas no fundo, você acha que ela acredita em você? Cara, sinceramente, eu sou muito desconfiado, cara. Eu também sou bem caipira, então eu sou muito desconfiado de tudo. Eu não consigo, sabe? Tipo, acreditar no que todo mundo, na bondade de todo mundo. Eu sou muito jeca, cara. Eu sinceramente, entre acreditar e não acreditar, eu prefiro não acreditar pra também não me ferrar no futuro, entende? Então eu já fico na minha também. Ô, Kio, fala uma coisa pra mim agora. Dá um recado pros ouvintes agora. Você vai dizer pros ouvintes. O que que o cara que tá sendo perseguido ideologicamente, como eu fui, como você está sendo... Como que o cara que tá sendo perseguido numa faculdade, num trabalho, ele tem que agir? E qual que é o conselho que você dá? Fala aí pro ouvinte. Cara, primeiro de tudo, cara, stay cold, cara. Fica frio, não esquenta a cabeça, porque você sabe o que você é, tá bom? E você não precisa de ninguém, você não precisa que ninguém diga o que você é. Você sabe o que você é. Você sabe que você não é racista, você sabe que tu não quer mal pra ninguém. Então, cara... Continua sendo o que tu é, continua, não muda por ninguém, tá? Porque também se tu se converter, é capaz de eles quererem que tu vire um deles, um justiceiro social igual a eles. E o que que esses caras fazem? Eles mentem, cara. Eles precisam cada vez mais de mais vilão. Porque sem vilões, eles ficam, tipo, sem o que lutar, entendeu? Então eles precisam sempre ter um vilão. Então, cara, muitas pessoas inocentes estão tendo a vida destruída por causa disso. E é sério, isso é algo sério, cara. Porque tu imagina, tu acusar alguém de coisas sérias como isso, de crimes de ódio como esses, cara, é algo muito sério. Então você pode estar destruindo a vida de alguém. Então, o que eu tenho a dizer é, seja quem você é e não tenha medo de ser quem tu é, cara. Não mude por ninguém, não amarela também, mostra que tu é homem, mostra que tu tem culhão. Se o maluco crescer pra cima de você, cresce pra cima dele também. E é isso, cara. E... continua com a sua ideologia aí na tua cabeça. Não muda por causa de ninguém, não, cara. É isso que eu tenho a dizer. Ô, Kio, só pra complementar. A perseguição que eu sofri foi o seguinte. Quando eu... Não, eu sofri várias perseguições. Não foi uma só, não. Mas a última que eu sofri... É, eu estudava numa federal. E... Eu saí... Eu, na época eu tava lendo muito... Material liberal. Material do livre mercado, essas coisas. Sim. E aí... Eu comecei a tomar gosto naquilo. E eu comecei a ver que o Estado era uma doença. Eu ainda acho que o Estado é uma doença. Mas ele é um mal necessário. Hoje eu enxergo que ele é um mal necessário. Mas que tem que ser menor, cara. Esse Estado nosso tá muito grande. Não, eu concordo. Aí eu comecei a falar essas ideias na faculdade. E eu não sei se com você também é assim. Na hora que eles veem que a pessoa... Porque assim, eles vinham debater comigo nas aulas. Só que como eu tava, modéstia à parte, sem ser arrogante, eu tava muito bem preparado, eu vencia 100% dos debates. Eles vinham e falavam assim, é, mas então quem que vai construir as estradas? Eu falava, estrada privada. Olha a Dutra é melhor que a estrada pública. Aí eles vinham, é, mas e a educação? Voucher e tal. Eu ia debatendo, eu ia vencendo. Você sabe o que que eles fizeram comigo na faculdade, seu Kill? O quê? Falaram que eu era louco. E espalharam pra faculdade que eu tinha problemas psiquiátricos, que eu era louco por causa desse jeito. Eu não sei, eu tô chutando aqui. Eu acho que é pelo jeito de eu falar. É, eles devem falar assim, esse cara é louco, esse cara é doente. E começaram a espalhar que eu era louco. E o negócio foi viralizando. Os professores tratavam eu igual se eu fosse um aluno excepcional. Aí começaram a tratar eu igual se eu fosse, assim, um doente. Aí nego ficava com medo de conversar comigo. E conversar comigo igual se eu fosse um café com leite. E aí, cara, tudo bem? Beleza? Como é que tá? Cara, eu sei que no final eu fiquei tão puto com essa história, cara. E os caras espalharam que eu era doente, cara, que eu era louco. Olha, eu tenho medo de pensar o que que nego falou lá de mim. Devem ter falado que eu sou maníaco sexual. Devem ter falado um monte de sacanagem a meu respeito, cara. Eu fico puto com essa história, cara. Fico puto, cara. Porra! É, cara, isso acontece... O foda é que isso acontece com frequência. Só que o negócio é que são poucas pessoas, mas essas poucas pessoas sempre vão passar por isso. Porque a maioria dos calouros, eles vão na onda dos veteranos. Então, se a moda é ser comunista, eu vou ser comunista. Se a moda é apoiar LGBT, eu vou apoiar LGBT. Cara, se a moda fosse comer merda, eles iam comer merda. Porque eles querem ser aceitos. O calouro, ele chega na faculdade. Porra, eu conheço um cara que entrou agora na faculdade que ele tá metido em 3 projetos e fica atrás de professor e fica buscando café pra professor e fica, sabe, bizarro assim, cara. Por quê? Porque eles querem meio que, sei lá, cara, pra mim faculdade é só um lugar onde eu vou, tenho a aula, faço a prova e vou embora, sabe? Só que o pessoal não, ele leva como se fosse um lifestyle e olha só, eu sou universitário, blá blá blá. E isso, cara, é uma doença também, porque a pessoa fica maluca da cabeça, louco, sabe? Louco. Fica maluco, cara. Então, outra dica também que eu queria deixar pros ouvintes aqui é que, cara, tu vai pra faculdade, faz os teus negócios, estuda, tira nota boa na prova, pega o diploma e vai embora, cara. Não fica pensando que... Esse é o melhor conselho. Sim, não fica pensando que faculdade é American Pie, que tu tem que ter amigo, tem que ser amigo de todo mundo e todo mundo é legal, todo mundo é gente boa. Não, não é assim que funciona não, cara. Tem um bando de filho da puta lá que só quer te sacanear, cara. Isso é fato. É tudo ilusão. Tudo. É isso aí, Kill. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, cara, só isso mesmo. Valeu, Kill. Obrigado, valeu. ligação de hoje. Vamos lá. Alô? Opa. Alô, quem tá falando? É o Diego. Fala, Diego, você que é o vigia? Eu mesmo, vigilante noturno. Então, vigilante? Mas você anda armado? Isso. Armado. Sério? Certo. Você falou pra mim uma história que eu fiquei triste, mas que eu acho importante se você puder contar pra gente. Você falou pra mim que você tá num processo agora de separação. O que aconteceu? Conta pra gente, Diego. Positivo, hein? Acabei de entrar na fossa aí, amorosa, e a minha mulher, eu conheci ela numa rede social, né? Sei. Então, praticamente eu namorei com ela um ano, aí depois disso eu casei. Mas no começo era bom? No começo foi bom, ela não reclamava muito. Não, e incrível que depois de 2 meses ela me contou que ela tinha diabetes, né? Não sei se tu conhece essa doença. Eu sei o básico, mas por quê? Afetou no seu relacionamento? Eu não tinha ideia do que era essa doença, do poder dessa doença. Por quê? Destrói a pessoa. Destruiu ela? Não, eu falei, não, beleza, não tem problema, né? Vamos prosseguir. Aí a gente continua com o relacionamento. Só que no decorrer, deu as crises, né? E mais ou menos depois de uns 4 meses deu a primeira crise nela. E a pessoa fica destruída, cara. É incrível. A pessoa não levanta. Vira tipo um zumbi a pessoa. Mas e por que vocês dois não deram certo? Não, deixa eu te falar. Depois que a gente casou, agora ultimamente deu outra crise nela. Deu mais diabetes. Ou menos. Isso, deu outra crise. Aí eu trabalho à noite, então eu tenho que dormir bem, né? Na outra noite. Sei. E ela ficou internada lá quase meio. E eu tava esforçando pra dormir lá junto com ela. Mesmo com sono, eu ia pra lá, levava alimento. E alguma noite, por exemplo, alguma noite que eu não fosse, ela ficava super irritada, cara. Zero consideração. Eu comprava fruta e comprava tudo pra ela, fralda, eu gastei pra caralho. Eu fiquei sem gasolina, eu tive que pegar com a minha mãe gasolina pra poder ir lá. E eu notei que quando ela recebeu o alta, ela ficou fria, né? Mudou totalmente da água pro vinho. E eu não entendi nada o que aconteceu com o relacionamento. Mudou. Não, mas por que você acha que ela mudou? Deve ser porque as noites que eu não fui lá, né? Ah, não, Diego, Diego. Uma noite ou outra que eu não fui lá, ela mudou. Não, Diego, me desculpa, me perdoa, você é mais velho que eu respeito você, eu admiro a velha geração, mas... Não, mas peraí, quantos anos? Eu tenho 25, e você? Eu também, 25. Ah, então nós somos... Então, eu vou falar com você, essa história aí não cola. Mas é sério, pô, aconteceu de jeito. Não, mas pera aí, Diego. Tinha caroço no angu, Diego. Você acha que ia terminar só por causa disso, Diego? Eu não acredito. Ela ficou muito fria, cara. Muito esquisita mesmo. Mas começou a te tratar mal, Diego? Começou a me tratar mal, até. Sendo que eu tava pegando dinheiro emprestado pra ir lá no hospital. Na cama, acabou tudo. Acabou. Não. E ela fez uma sacanagem lá. Até lembrei daquelas histórias de ingratidão tua lá, que é massa pra caramba, que quadro. Obrigado. Muito bom mesmo. Ela fez o seguinte comigo. Ela fez eu pagar mais um aluguel lá, que a gente vivia de aluguel. R$500 o aluguel. Eu paguei mais um aluguel. E assim que eu paguei, no outro dia ela me mandou embora. Ah, não. Pera aí, cara. Você tá de sacanagem, sério? Sério, pô. Ela esperou você pagar o boletão e chute? Esperou, ela falou... Ainda falou assim, amor, você vai lá na dona da casa pagar aluguel? Falei, vou. Eu acreditando que ia continuar o relacionamento. Mas já tava um inferno nessa época. Já. Lá na casa que eu aluguei, tinha um quintal, tinha pé de manga e caju. Aí, você sabe que cai umas folhas de vez em quando, né? Aham. Uhum. Eu tava meio cansado e queria ficar no YouTube vendo podcast. Eu falei, não, hoje eu não tô afim de limpar esse quintal, não. Ela falou, pô, você é preguiçoso demais, você não quer limpar um quintal? Puta que pariu. Aí ela já tava reclamando, eu já percebi. Pô, você não reclama... Eu falei pra ela, você não reclamava disso no começo do relacionamento, e agora qualquer coisinha tá brigando já. Ô Diego, você desculpa eu fuçar na ferida, Diego. Você vai falando aí onde que dá e onde que não dá. Beleza. Mas você não acha que essa história tá mal contada? Não que eu tô dizendo que você tá omitindo. Mas que você não acha que tinha mais merda aí? Porque acabar... Você tá falando que acabou com você porque você não foi visitar. Outra coisa, é folha no quintal é motivo de briga. Eu acho que ela tava querendo já dar um pé no você antes, não tava não? É, exatamente. Não, ela... Tem outra coisa aí, detalhe grande. Ela, quando eu conheci ela, tinha 42 anos também. E eu tenho 25, a diferença do caralho, né? Ela tem quantos anos? É, quando eu conheci tinha 42, tem 43 agora. Puta que pariu, Diego. Mas por que que você fez isso, rapaz? Porque ela é bonita, né? Mesmo sendo coroa assim, ela é loira do olho verde, né? Tal. É bonito. Ela tinha filho? Tinha, já tinha dois filhos, ó. Aí também entrou isso aí, porque eu... Às vezes eu queria ter um filho, né? Ela não podia ter. Mas só que eu achei que no começo eu podia superar isso, né? Entrar com antinatalismo. Não sei se você já ouviu falar. O que, que é antinatalismo? É aquela coisa, o mundo tá, já tem muita gente, né? E tem que ter um controle de natalidade. Ah, mas pelo menos um filho tem que ter, não? Pelo menos um filho tem que ter, não tem não? É. Como a gente tá super lotado aí a terra, né? Era bom dar uma cortada aí. Ah, mas um só, pelo menos eu quero deixar um, pelo menos aí na atividade aí. Exatamente. Ô, Diego, fala agora pra mim. E vocês ficaram. Durou quanto tempo? Durou um ano e meio. E você não, levou quanto no cu? Tomou prejuízo financeiro também? Tomei desses 500 aí. Os 500, né? Pelo me engano. Então foi pouco, então. É, e o emocional, né? Que é o mais caro aí. Ah, o emocional não tem preço, isso aí é verdade. Emocional. Mas fala uma coisa pra mim, você já tá se reerguendo? Já, eu achei que no primeiro dia eu fiquei ruim, muito ruim mesmo. Você sabe, né? O cara fica abalado. Você não vai acreditar como que eu ouvi ela falando mal de mim. É, o celular... na rede social? Não, o celular dela tinha o visor trincado, né? Não sei como o celular dela ligou pra mim e tava no Viva Voz. Eu escutei ela falando mal de mim pra família dela. Mas será que ela não fez de propósito? Não. Eu fiquei falando alô, alô, e nada, né? Eu fiquei calado e ela começou a mandar lenha em mim. Falou que eu não queria catar as folhas. Não, aí ela saiu do hospital e já, a gente já tava uns 2 meses sem eu pegar ela, né? Aí eu falei no outro dia que ela saiu do hospital. No outro dia não, uma semana depois que ela saiu do hospital, eu falei, amor, vamos transar, né? Ela falou, nossa, eu acabei de sair do hospital. Que eu tinha pedido pra gente transar no mesmo dia que ela saiu do hospital. Ela distorceu tudo. Mas fala uma coisa pra mim. Aí terminou tal. Você já pegou todas as suas coisas? Já acabou tudo? Acabou. Eu mandei um WhatsApp pra ela e falei assim: poxa, eu nunca acreditei que você ia falar tão mal de mim pra sua família, né? Eu posso ir pegar minhas coisas? Mesmo tendo pago aluguel, nem exigi ficar lá, né? Porque, graças a Deus, eu tenho a casa da minha mãe pra me voltar, né? Aí ela falou, beleza. Só falou isso. Quando eu fui lá, minhas coisas estavam tudo em saco de lixo, cara. Já arrumado. Mas não ficou faltando nada, não. Ficou, até que tava tudo ok. Fala agora pra mim. Você, aí na casa da sua mãe, você é bem tratado? É, aqui, minha mãe. Melhor mãe aí, cara. Amor de mãe não tem igual, né, Diego? É, amor de mãe. Ainda bem que eu tinha minha mãe pra me voltar, senão eu acho que eu teria que ter ficado lá e brigado, né, pra ficar lá. E você já saiu com outra mulher aí ou ainda não? Eu tô falando com outra mulher aqui, é mais velha. Não, mas agora é só casual, né? Essa tem 32 anos, né, e também é mais velha. Você pode falar qual cidade que você mora? Nossa, é Goiânia, né? Ah, mas Goiânia é cidade de muita mulher e muita mulher bonita. Aí você não faz falta de mulher, não, ué? Não, e o cara não fica assim, não. O que você foi engastalhar com essa moeda, Diego? O que aconteceu? Eu era um cara que ficava só jogando, né, cara? E nunca tinha contato. Eu já não era mais virgem, né? Mas eu não tinha, há um longo tempo, eu não tinha contato com mulher. Aí eu falei, vou criar um perfil no site lá. E lancei o perfil lá, sem muita... investi muito no perfil. Foi essa mulher que apareceu lá, então eu queria encontrar. Aí deu chazão no você? É, aí deu chá de você. Aí você pegou o chazão e ficou gamado. Fiquei gamado. Eu vendi o videogame, vendi tudo, pô. Parei de jogar. E fiquei incutido com essa mulher aí. Mas você já tá se reerguendo financeiramente, tudo? Já, continuo trabalhando, pelo menos o emprego tá aí ainda. E agora é só continuar, né? Ô Diego, fala algo pra mim. Você como vigilante aí, tem muita história boa? Porque vigilante tem uma história sobrenatural, vê uns fantasmas, umas coisas. Você vê umas coisas aí ou não? Inclusive o meu posto lá era... ele é tipo um clube dos ricos da cidade, né? Sei. Lá foi ponto de desova antigamente, de porco. Sei. Então tem história pra caramba de lá. Mas você já viu coisa estranha? Já vi muita coisa estranha lá. Lá tem um núcleo onde os vigilantes podem descansar lá. Faz uma hora de ronda e uma hora volta pra lá. Aí, nesse núcleo, tem tipo muito barulho estranho, cara. As telhas estralam, tem barulho de pisada quando você tá descansando lá. Não, mas conta uma história que você lembra aí, alguma coisa esquisita que aconteceu com você. Lá tem muito morro, a gente tem que subir com a moto. Quando eu tava subindo, lá por hora 1, que é lá no bem no alto mesmo, e é tipo uma mata lá, escuro, quando dá 10 horas da noite. Tá fazendo barulho de fundo aí, o que que é isso? Chuva caindo, né, cara? Ah, tá chovendo. Ah, e aí? Aí você foi fazer a ronda, e aí? Fui fazer a ronda, subindo lá, cara, tinha um trem mais esquisito. Tinha uma mulher e uma criança andando lá, cara, pra cima. Sério? É mesmo, cara. E aí, o que você fez? Eu dei minha volta com a moto. Volta, cara. Mas você acha que não era coisa humana? Humana, cara? Lá só ficam os dois vigilantes, é trancado o posto, não tem ninguém. E aparece um trem desse aí. Você acha que era o Gramunhão? Era o Gramunhão, cara. E lá eu acho que o Capa Preta gosta muito de lá, porque ele pula de uma árvore pra outra lá direto, quando a gente tá passando com a moto. Que isso, Diego? E lá fica tão escuro que só tem um farol da moto. Daí quando vai descendo as rampas, tem árvore de um lado e do outro. Você vê um trem preto assim pulando de uma árvore pra outra, é mais esquisito, hein? Agora fala uma coisa pra mim, e nóia? Já apareceu muito nóia lá ou não? Nóia esses dias apareceu um lá, o cara parou o carro lá e falou que queria água, né? Pra pôr no negócio. No radiador? Isso, no radiador do carro. Aí o cara colocou a mão, veio descendo já a rampa lá com a mão na camisa, né? Ah, meu Deus. Aí tem um rádio, eu já chamei as duas viaturas já. E o cara, no final das contas, o cara só queria água mesmo. Mas e aí, cara? É, e os caras chegou, já abordou ele. O cara tava sem nada mesmo. Mas deu um gelo, cara. Mas você acha que ele queria maldade ou não? Pareceu muito o estilo do cara, assim, noiado mesmo. Mas na sua portaria lá, vira e mexe, aparece noia lá, pedindo as coisas, pedindo dinheiro, querendo vender coisa ou não? Vira e mexe, aparece, que lá é como se fosse uma GO, né? GO é como se fosse uma BR, passa todo tipo de gente lá. A sorte é que lá tem um batalhão, alguns metros de lá tem um batalhão, aí salva. Aí o povo não arrisca? É, o povo fica meio assim, mas já roubaram uma arma lá também. Como? Opa. Já renderam um vigilante lá. Ele tava. Parece que ele tava dormindo, cara, na portaria. A Guaritinha, a cadeira lá é mortal, sentou, dormiu. Você tá no trabalho agora ou você tá em casa? Não, hoje eu tô de folga, graças a Deus, cara. Tô de folga. Eita, nós. E Goiânia aí, você já foi pra uns lugar bom aí, uns. Que aí deve ter uns sertanejos aí com as moeradas, né? Você vai aí, direto ou não? Não, pior que eu vivo isolado, né, cara? Você não gosta muito? Eu não saio pra nada, cara, sinceramente. Só vou trabalhar mesmo e volto. É, entendi. É aquela vida underground, né? Tá estudando ou não? É, eu só finalizei o ensino médio e tô pensando em fazer algum curso superior, né? Por que, que você não vira policial? É a boa, né? É a boa. Tem um cursinho de 2 anos aí que eles aceitam como superior, né? Tô vendo em fazer ele. Mas policial não é só você prestar a prova lá, vira PM? Tem, agora tá exigindo um curso superior aqui. Goiânia. Ah, entendi. Fazer o curso superior. E que é mais história boa que você tem pra contar lá de vigilante? De vigilante? Tem a vez também que eu escorreguei com a moto dentro de uma ribanceira, funda pra caramba lá. E aí? Foi o primeiro dia que eu fui lá no, fazer o treinamento no posto, e os vigilantes me largaram lá, não deram instrução nem nada. Eu fui embrenhando a mata. Fui entrando na mata, entrando com a moto. Aí eu vi uma coisa esquisita, cara, passando lá, tipo um vulto mesmo. Quando eu quis dar meia volta com a moto, o pneu de trás desceu na ribanceira. Mas e aí, teve que ir pro hospital? Não, graças a Deus não. Eu desci com a moto com tudo, cara. Com a força. Aí eu saí do buraco, a pé, caminhei muito mesmo, até achar outro vigilante pra conseguir tirar a moto do buraco. Aí o cara, a sorte que o cara não meteu bala em mim, porque tava escuro pra caramba. E eu falando, ô, me ajuda aqui. Cara, se o cara confundisse, eu tinha levado tiro lá. E pessoal tentar levar a mulher pro serviço, não aconteceu, não? Tem uns caras que levam a mulher. No outro posto que eu trabalhei, um cara levou a mulher pra dormir lá na guarita com ele. E não deu cagada? Mandou ele embora, né? Ah, descobriram? Descobriu, mandou embora. Ah, você tá brincando, bicho. E droga, nunca aconteceu droga, não? Tem uns vigilantes que cheiram pra ficar acordado? Droga, eu suspeito que o meu companheiro lá, vigilante, usa, né? Porque no modo, no núcleo lá onde a gente descansa, tem vez que eu vou lá, tá um fedor, cara. Do... Ah, ele fuma maconha? Parece muito. E ele volta ligadão lá pra cima, pegar a moto e sobe lá. Porque lá cada um fica mais ou menos uma hora na moto, aí troca. O outro fazer ronda. Você falou que você agora tá morando com a mãe e o seu pai? Meu pai, eu nunca conheci ele, né? Cara, quando eu nasci, eu caio fora. Você não sabe nem quem que é? Não. Só o nome. Você não tem curiosidade atrás? Não, não tem curiosidade não. Não sei porquê. Não existe um sentimento em mim que faz correr atrás, né? E o que mais você tem aí de projeto, Diegão? O que você conta aí mais? Você tem mais algum hobby, mais algum gosto? O que você tem? Eu gosto muito de filosofia, né, cara? Ficar ouvindo filosofia, os caras falar. Talvez... É, você gosta de ler filosofia? Isso, ler filosofia. Principalmente os filósofos gregos, né? Estoicismo, né? Tu já estoicismo, deve saber. Estoicismo é bom, hein? Estoicismo é bom demais, né? O sofista, você conhece o sofista? Conheço também, esse cara... É tipo os advogados de antigamente, né? Na minha faculdade, o povo tem raiva dos sofistas. Só explicando pro ouvinte. Platão, Sócrates, esse pessoal tinham as suas escolas filosóficas. E tinha um pessoal que era os sofistas. E o pessoal acadêmico odeia os sofistas. Porque os sofistas, na verdade, eles não sabiam nada. Eles só fingem que eles sabem e discutem assuntos que eles não sabem. Isso irritava o Platão, não é isso, Diego? Exatamente, eles usavam da oratória pra enganar, né? E aí o pessoal da faculdade odeia os sofistas. Eu acho engraçado, porque você discutia sem saber, cara. Porra, o cara tem que ser bom, hein? E os advogados de hoje eram os sofistas de antigamente, né? Os caras convenciam com argumentação brutal, né? É isso aí, Diego. O que mais que você Schopenhauer, conta? Tu já leu? Hã? Schopenhauer. Não, é bom? Já leu? É muito bom, só que o cara é pessimista extremo, né? Na verdade, eu acho ele verdadeiro demais, né? O que ele fala. Uma hora eu vou pegar pra ler. Ó, Schopenhauer, Sêneca. epicteto epicuro, tu vai gostar demais, cara. Ô, Diego, tirando essa mulher agora que você se fudeu, qual outro relacionamento aí que você teve? Só esse, cara. Você não é um cara muito sociável não, né, bicho? É, sou meio isolado mesmo. Na escola você já era assim? Na escola eu já ficava quieto no meu canto, os caras... Mas eu tinha um grupo lá que eu zoava os outros, aí quando os caras mudou de escola eu fiquei sozinho. Ficava isolado, até o ensino médio era... Mas você sempre teve esse vazio existencial, essa busca pelo sentido, esse interesse pela filosofia? Sempre, sempre um vazio. E inclusive eu achei que arrumando essa mulher eu ia preencher, né? Na verdade continuou, né? Tudo ilusão, né? Tudo ilusão. A gente pensa que outro ser humano pode preencher o vazio, mas de nenhuma forma é verdade, né? É verdade. Vazio. E você já comprou o videogame de novo ainda não? Vou comprar, hein? Próximo mês vou comprar outro PS4 pro jogo. Voltar pro isolamento bruto. Mas você aqui quer jogar? Goiânia. Você joga o quê? Eu jogo Tekken, cara, principalmente Tekken. Inclusive tem até um amigo meu do Rio de Janeiro que eu conheci ele num jogo online, o Tekken. Mas não é possível. Ele me convidou pra ficar um mês lá na casa dele, nas minhas. E você nas vai? Minhas próximas férias aí, vai ser em julho. Eu vou. Vai ter até história aí pra tu. Como que você vai ficar na casa de uma pessoa que você não conhece? Mas tem aquela confiança online, né? Incrível, eu conheci o cara tem uns 4 anos no jogo e até hoje, todo dia eu falo com o cara online aí no WhatsApp. Mas o cara é parceiro? O cara é parceirão. Eu vendi um controle pra ele de videogame, R$600 o controle. O cara me pagou certinho, sendo que eu enviei o controle pra ele fiado. Ele pagou parcelado? Parcelado, o cara podia ter sumido, pegado o controle, né? Mas aí você vai. Mas nas suas férias você vai ficar 30 dias lá? Vou ficar os 30 dias lá, né? Já pego. Pegar umas carioca. Moto, pegar. Mas você vai de Goiânia até o Rio de Janeiro de moto? Vou ver, né? Talvez de ônibus, né? Vamos ver como é que é as carioca lá, né? Será que você não aguenta ir de moto? Capaz, né, cara? Não dá? Dá, a motinha é boa. Dá pra aguentar. E aí ele falou que era pra ficar na casa dele. É, parece que a avó dele não quis. Aí ele foi e falou pra mim ficar na casa do tio da esposa dele. Aí dá. Aí dá. Parece que o tio dele é meio embaitolado, mas aí dá, né? Mas você tem muito amigo virtual, assim? Maioria. Aqui, pessoalmente, eu só tenho um amigo que na vida real mesmo, que só um amigo, né? É firmeza? Firmeza, cara, de infância mesmo. Tá aí até hoje. Não é o Vigia que levou prejuízo, não, né? Não é o Vigia, não. É outro? Esse cara, que é meu amigo de infância, a história dele é boa também. O que que é? Ele era um cara que não gostava de trabalhar, só queria saber de malhar e fazer natação. Aí ele foi e encontrou uma coroa que tá bancando ele até hoje, já faz uns 5 anos. É sério? É sério. Ela deu o quê? Carro pra ele, tirou a habilitação dele, tá pagando a faculdade. Só que o cara é malandro, ele tem umas 3 mulheres. Caralho! Aí ele come por fora e fica com a coroa. Fica com a coroa, a coroa tem 15 mil de aposentadoria que ela ganha. Mas como? Ela era mulher de um cara da federal lá, o cara morreu e ela ficou com a aposentadoria. Mas que farra do caralho, Diego. Todo mês cai pra ela 15 mil. Aí ele tem uma vida de rei. Ele tem uma vida de rei e não dá valor, né? Incrivelmente isso. Por que que não dá valor? O cara tem um coração de gelo, não tem caráter, não. Mas ele é seu amigo mesmo assim? É um amigo de infância. Comigo ele nunca pisou, não. Ele não avacalha com você, não? Ele arrumou uma professora aí, engravidou ela. Quando a coroa lá descobriu, caiu os cabelos da mulher toda. Mas ela ficou... A coroa ficou com ele mesmo assim? Não sei o que o cara faz, que ela perdoa ele tudo. Ela é tão gente boa que ela chegou um dia pra mim, acho que foi meu aniversário, ela deu R$600 pra mim, no cheque. Certo. Falou, tamo aí pra você curtir, fazer o que você quiser. A mulher tem um coração bom mesmo. Falando pra ele, cara, para com isso. trata a mulher bem. E ele é uma não, eu tenho que comer mulher nova, porque... se eu comer só coroa, eu não animo pra vida, né? Quer comer só mulher dela. Ele é doente. E aí ele trouxe a nenenzinha aqui que nasceu. Ele nem segura a menina no braço. Cara, mas esse amigo você é doente, bicho. Coração de lá, a mãe dele levou, parece, 3 facadas de um malandro lá. Ele nem foi no hospital ver a mãe dele. Mas ele é ruim mesmo, hein, cara? Psicopata mesmo, só pensando. Bom, é isso aí, Diego. O que mais que você tem pra contar aí de bomba, gente? Posso falar a história de um do meu vizinho que é vigilante também, do que a mulher dele fez com ele? Por favor. Ele casou, iludidão também, igual eu que preencheu o vazio dele. Aí ele, vigilante, cansa muito, é 12 horas. E ele dobrava toda noite, cara. Ele fazia 12 noites seguidas, mais ou menos. Sendo que o normal... 12 dobras seguidas, quer dizer. Então ele trabalhava quase 30 noites. Sendo que o normal é 12 noites. 12 a 13 noites. Sei. Aí ele pagou o curso de enfermeira pra mulher dele. Pagou uma casa e um carro. Depois que eles casaram, né? E tudo no nome da mulher. Quando ela se formou em enfermeira... Ela foi e chutou o cara. Mas ela saiu com tudo? Levou tudo. O cara tentou ficar com a moto pra trabalhar. Ela deu busca e apreensão na moto. Não, mas ela é ruim, cara. O cara saiu de lá com um saco de lixo com as coisas dentro dele. Porra, cara, que maldade, cara. Que maldade. O cara é meu vizinho aqui, meio de infância. Fudeu a vida do cara. Ele tem quantos anos? Ele já tem 28, né? Um pouco mais velho, mas que ele nós. Já tá se reerguendo ou fundou de vez? Ele tá... Tá em noivado de novo, né? E o irmão dele... mas não aprende, caralho! Pois é, a gente não... Incrível isso, a gente não aprende, né, as coisas. Só que dessa vez ele não tá comprando mais nada em nome da mulher, não. Inclusive, eu comprei uma moto, né, grande. Eu tô até com medo da mulher tentar pegar, né? Acho que eu vou transferir pro nome da minha mãe, que se ela vir pedir na justiça aí é foda, né, cara? Entendi. Mas fala agora pra mim, Diego. Durante o tempo que você teve com essa mulher, você teve muitos bons momentos também? Teve coisa legal? Como é que foi? Teve muito bons momentos, cara. Muito bons mesmo. Eu praticamente não entendi, né, porque que ela mudou tanto assim. Você tem saudade dela ou já curou? É, ainda tenho um pouco de saudade, né? Não tem como eliminar totalmente, assim, da noite pro dia, né? Ah, entendi. É complicado. Ela não procura mal você? Não, e incrível que ela me bloqueou, né, também. Bloqueou em tudo quanto é rede. Eu também não fui mais lá. Eu não vou ficar me humilhando. Você não fez mal nenhum pra essa criatura? Eu não fiz nada, cara, sinceramente. Por que que você acha que ela fez isso? Eu acho que foi a família dela, né. A família tem um grande poder de persuasão aí, né. Mas por que que eles não gostavam de você? Pois é, também não entendo, né? Acho que eles não foram muito com a minha cara. Desde do princípio eu percebi, assim, que eles não iam muito com a minha cara, né? Mas não ia por quê? E aí é difícil saber, né? Fazia tudo certo. Trabalhava, pagava as coisas. A sua mãe ficou puta ou não? Minha mãe ficou doida pra me voltar pra cá, né? Ela não queria que eu casasse. Eu fui contra, né? Aí deu no que deu, né? Sua mãe era contra o casamento? Mas, contra o casamento. Mesmo sendo contra, ela ainda ajudou. Mãe, né? Agora você não pretende mais sair daí, não? Tá. Se eu arrumar uma mulher bacana, eu posso fazer a cagada de novo, né? Mas pra você não compensa levantar um sobradinho aí na casa e morar aí mesmo? Compensa demais, né? Porque em vez de morar na casa dos outros, você vai morar na sua casa. Aí se a mulher não der certo, você põe ela pra fora. Exatamente. Você tá poupando dinheiro ou não? Você tá sentando pau no dinheiro? Eu vou começar a poupar em janeiro, né? Ah, mas isso é conversa de brasileiro chimpanzé, cara. Tem que quitar a moto. Por que você não tá poupando? Porque eu tenho que quitar a moto. Tem que quitar várias coisas, né? É moto chique? Né? A nova Twister, né? Só. Ah, então você é playboy. Nada, pô. Ralando de vigilante lá. É, ralando de vigilante, playboy. Vai, Diego, conta mais uma situação engraçada do seu trabalho lá pra gente. Mais uma boa? eu, felizmente, assim, eu não tive muitas histórias bizarras, não. Só essa coisa do que lá é assombrado, né, só. Mas os caras não contaram uma história boa, sei lá? Ah, cara, bem lembrado agora que você falou isso aí. Tem um vigilante lá, que ele... Lá tem uma academia. Dentro do clube tem academia, piscina, quadra de tênis, né? E na academia, pra mim, é o pior lugar. Só de você chegar perto, você sente uma vibração esquisita. Sei. Aí, dizendo ele que foi lá na academia apagar as luzes, que tem que apagar às 10 horas da noite, ele sentiu algo abraçar ele por trás, né? Sei. Pois é, era macho? O que que era? Uma entidade, né, cara? Os caras no monitoramento puxaram nas camas e viram uma sombra agarrando ele por trás. Ah, não é possível, sério? Sério, cara. E aí ele tentava se soltar e o bicho não deixava, não. Que isso, Diego? Esse cara, inclusive, ele tá fazendo terapia lá agora, né? Tão ruim ele que ele ficou? Ele ficou com trauma. Que isso, cara? Aí ele ficava balançando o ombro, sacudindo os braços, não conseguia sair do laço. Puta que pariu, hein, cara? Eu não gosto de ir na academia, não. Lá dentro eu não beiro, não. Diagão, pra gente finalizar, manda um recado pros ouvintes aí, o que você quiser. Vou dar um recado pros ouvintes aí, tomar cuidado e selecionar bastante a pessoa que vai envolver, porque a dor é muito grande depois. Ah, é forte, hein? Forte. O senhor passou por isso também, né? Se passei. Tomei no cu duas vezes forte. Massa demais ouvir tu falando da história lá que você passou. Cara. É massa, né? Porque não é com você. É massa pra caralho. Mas o jeito que tu descreve parece ter uma grandiosidade ali. É, mas tem a grandiosidade mesmo. Meu cu ficou estralado com a história. Bom, é isso aí. Valeu, Diego. Um abraço. Bom, vamos para a terceira e última ligação de hoje. Alô? Alô, Hernani? Felipe? Opa, Hernani, tudo bem? Opa, para mim é um motivo de honra. Aos ouvintes mais antigos, este é o famigerado, famoso Teixeira Cobain que está na linha. Opa. O eterno, alô, amigo do, o eterno amigo do Petri, não ficou? Ficou eternizado, não ficou? Ficou, Hernando, ficou. Oh, mas aquele dia foi gostoso, hein? O povo tudo gostou da entrevista. Ficaram perguntando quem que era o Teixeira Cobain. Oh, coisa boa. Pois é, aquela entrevista foi muito boa, aliás. Parabéns, Hernando. Muito obrigado. E foi, você ajudou pra caralho naquela época. Imagina. Ô, Felipe, primeira coisa, você prefere ser chamado de Felipe ou de Teixeira? Teixeira. Porque... Posso contar? Pode. Então, quando eu tava na terceira série, tinha 3 ou 4 Felipes. Então, quando a professora chamava, era complicado saber quem era. Aí começaram a me chamar pelo sobrenome, né? Teixeira. Isso aí. Aí ficou até hoje. Depois de 20 anos, ó. E aí ficou eternizado. Ficou eternizado. Tem gente que não sabe meu nome e me chama por Teixeira. Ô Teixeira, explica uma coisa pra gente. Você falou que você não chegou a tirar o ensino médio, que você ainda tá pra estudar. O que aconteceu com você? Exato. Então, eu parei no fundamental, né? Na oitava série. E... Ah, eu parei, cara, porque na época acho que eu tinha 15, 16, não lembro, eu parei de estudar. Mas por que você parou? Hoje... Então, na época eu sofri de um problema de saúde que, tipo, não era espinha, mas era pior. Eram umas manchas que me deixavam meu rosto roxo, certo? Daí... Você ficava com o rosto manchado? Isso. Roxo, vermelho, nossa, sangrava, por aí vai. Daí, quando eu ia pra escola, velho, eu era muito zoado. Muito, muito. Aí eu comecei a ter autoestima baixa, depressão. Mas o povo zoava muito? Zoava muito, cara. Tipo, eu era conhecido. Então, os caras pegavam pesado, velho. Aí eu parei de ir na escola, parei de sair pra rua, fiquei mal. Aí eu parei de estudar, cara, até hoje. Mas por que você não fez o EJA à distância, alguma outra coisa? Ah, eu pensei, cara, mas sei lá, não tive vontade. Até hoje, né? 25 anos, ensino fundamental incompleto. É foda, cara. É foda. Mas o que você tá fazendo da vida? Do momento, nada. No momento eu tô procurando emprego. Vou ver se eu vou atrás da cirurgia do olho, né? Você quer conversar agora? Não sei. Mas sem o ensino médio não atrapalha pra você arrumar emprego? Muito, cara. Nossa. Mas então vai correr atrás disso, Teixeira. Não, eu vou atrás. Eu preciso, é sério. Preciso dar uma virada na minha vida porque tá uma merda. Sua mãe não fica puta com você? Cobra de você? Fica triste, né, cara? 25 anos, ensino fundamental, enquanto as pessoas estão fazendo faculdade, como se fosse alguma coisa boa, mas... Estão fazendo a vida e eu aqui parado, triste. Complicado, né, cara? Mas aí você falou que você tem que operar o olho. O que é o seu problema? Sim. Então, eu descobri em 2014 que eu tava com um problema chamado ceratocone, que deixa a visão manchada, embaçada, e que não tem jeito de óculos e nem lente. É só na base da cirurgia. Então, eu tenho que fazer a cirurgia do olho direito e do esquerdo, se eu não me engano, é laser. Ou é cirurgia, não sei como que é. Daí eu preciso ir atrás também. Preciso da cirurgia e ir atrás de escola, né, pra terminar. Ou supletivo, talvez. Mas você já tá providenciando a cirurgia? Não. Eu tenho medo. Ai, Teixeira, mas tá foda, hein, cara? Eu tenho medo, te juro. Eu vejo. Mas aí a sua vida vai ficar travancada, bicho. Pois é. E eu preciso mudar, cara. Tô com 25 anos, quase 26. Tá foda. É complicado. Mas você é de família boa? Família classe média? O que que é? Não. Ah, classe baixa, velho. Não vou dizer média nem alta. É. Mas então você tá passando aperto. Ah, às vezes eu passo, cara. Passo aqui em casa. Eu preciso tomar vergonha na cara, né? Eu sei disso. Eu tô bem ciente disso. Precisei ir atrás. Você. Como é que é? Você namora? Você é o quê? Não, cara, não namoro não. Difícil. Não. Acho que ninguém interessa por mim. Né? Que triste. Mas o seu mulher, negócio é homem ou mulher? Mulher. Ah, é? Mas quanto que foi a última aí que você andou? Nunca namorei, cara. Não, mas quando foi a última que você andou dando uns furos aí? Uns beijos? É. Faz uns 7, 8 anos, cara. Faz tempo. Ah, não é possível, cara. Sério? Sério. Tô mentindo. Sou feio, cara. Sou interessante. É foda. O que você tem? Mas por que? O que que é? Você é tímido? O que que é? Sou tímido, cara, pra baixo, negativo. As pessoas não gostam, sei lá. É estranho. Ah, não, ô Teixeira, mas você tem que dar uma guinada na vida, cara. Pelo amor de Deus. Preciso. Quando você começar já a estudar, acho que vai dar um outro rumo na sua vida. É, eu preciso estudar, cara. Pegar um diploma aí, arrumar um emprego, fazer minha vida, né? 25 anos, tô velho, né? Você fuma, bebe? Nada. Fumo nada. Nem bebo nada. Sou tranquilo. Você é aí de São Vicente? São Vicente. Mas nasci em São Paulo, né? Capital. Aí tem mulher bonita? Mais ou menos, cara. Tem poucas. Eu reparo, né? Tem poucas. É mesmo? É. Tem poucas. Mas aí não é cidade de praia? É, cara, mas tem poucas. Então vai pra praia pegar mulher, caralho. Você acha que é assim, cara? Chegar aí e pegar? Ué, pelo menos tenta, bicho. Eu tô nervoso aqui porque você tá muito desanimado. Ah, eu sou desanimado, cara. Não sei. É que eu não me vejo interessante. Tipo, não sou um cara interessante. Não tem jeito. Sou feio também, né? Ah, meu Deus. Mas feio, não sei. Dá pra dar uma arrumada. Pelo menos, sei lá. Hã? Você me pegaria? Não, eu não pego homem nenhum, rapaz. Não tem como. Ah, que pena. Deixa eu falar agora pra você. O primeiro encontro de ouvintes que era pra ter feito era com você. Você sabe disso, né? Sei que a gente tinha marcado de fazer um vídeo lá, de brigar, né? Ia pegar na porrada, você lembra? Na porrada, é. E o senhor deu o bolo em mim. É, cara, porque aquela fase tava complicada, porque eu tinha visita em casa, né? E não dava pra fazer, porque é o seguinte, era pra você ter ficado aqui em casa, né? Daí não dava, entendeu? Mas eu ia e voltava, não, pô, não precisava. Pô, não, imagina, você ia chegar e já ia embora, não, você tinha que ficar, né? Aí não deu aquele dia, foi mal aí, né? Imagina, explica uma coisa pra mim e pros ouvintes aí, você falou que você tá ganhando uma grana aí com aposta em time de futebol, como é que é? Explica aí. Exato, então, eu faço aposta pelo site da Bet365, acho que a maioria conhece, né? Tranquilo. Ah, eu jogo dinheiro e consigo, cara, tipo, duplicar, triplicar. Às vezes eu perco, né? Normal, tem time que... Mas hoje, por exemplo, lá, você tá com quanto na carteira? Não, hoje eu parei, só tô com 5 reais. Mas o que aconteceu? Ah, cara, uns azar da vida, né? Fui jogar no José Aldo da vida e perdi. Sabe, ah, você apostou em porrada? Porrada, ah, tem tudo, né, cara? Vôlei, tênis... Mas aí eu joguei uma quantia alta no José Aldo e perdi. Eu achei que ele ia ganhar. Conta uma história pra mim, que eu tava dando risada com você aquele dia. Conta aí as maiores decepções que você teve, de aposta que você postou no time e deu tudo errado. Conta aí. Eu acho que foi naquela vez foi o Manchester City contra o Crystal Palace. Tava pagando... Não, você falou que você perdeu um dinheiro quando o Palmeiras perdeu na Libertadores, não foi? Ah, sim. É, então, o Palmeiras estava jogando contra o Barcelona de Guayaquil. Calma aí, cara. Aí foi pros pênaltis. Eu falei, não, o Jailson vai pegar e... Aí perde, né, cara? 50 reais, 30, dependendo. Mas fala algo pra mim, você já sacou dinheiro? Já, claro. Já peguei dinheiro muito de Champions League, cara. Esses campeonatos paga bem. É, eu já peguei 80 de uma vez. Tem gente que joga mais alto, né? Pra pegar 500 e tal. Mas eu não tenho coragem. Essa do Manchester City e Crystal Palace, como é que foi? Então, eu tava crendo que... Isso foi em 2013, eu acho. Eu falei assim... Era o meu começo. Eu tinha 50 reais, eu falei, vou jogar 50 reais. No mesmo dia que eu coloquei no site pra apostar, eu falei, não, vou jogar esse dinheiro que vai entrar. Fui ver o Manchester City, perdi tudo. Eu falei, caralho. Primeiro já chegou levando no cu. É, pra você ver, cara. Parece que eu gosto, né? É foda. Mas explica uma coisa pra mim. Se o ouvinte quiser começar a fazer as apostas lá, como é que funciona? O cara paga um boleto e o dinheiro cai lá? Sim. O boleto demora 2 ou 3 dias, né? E o mínimo, se eu não me engano, é R$20. Certo? É, tem cartão de crédito também e o débito. Aí os cartões de crédito e o débito entram na hora. Mas é tranquilo, você começa com... Acho que no cartão é R$15. Aí você joga R$2, aí vai aumentando um pouquinho daqui, dali. Do lado você pode ter R$50. E aí você falou que funciona igual se fosse ação. Na hora que você vê que a ação tá caindo, você pode vender também, né? Esse é do profissional, que é o Betfair. O do Bet365, ele te dá... Vou te dar um exemplo, Hernando. Eu aposto no Palmeiras, certo? Pra ele me devolver 100. Aí eu apostei 50, ele me devolve 100, certo? Se ele der 70, porque, tipo, o Palmeiras tá empatando, eu posso pegar. Tipo, eu ganho. E aí você para ali. Eu paro ali. Aí ele vai variando. Ele pode te dar 70, 60, 80, dependendo de como tá o jogo. Entendeu? Entendi. Mas... E é gostoso, assim, passa o tempo legal, cara? Você passa nervoso, você tem ataque cardíaco na hora, porque... Pô, cara, você fala assim, eu tô dando R$10, o filho da puta vai lá e perde o gol, você fala, caralho. Nossa, passa raiva, né? Mas é legal. Agora, conta uma história aqui pro ouvinte. Conta uma que você acertou cravado, que foi um acerto na sua vida. Conta aí. Beleza. É, acho que foi 2014, Barcelona e Arsenal, na casa do Arsenal. Tava pagando bem. Eu botei 45 no Barcelona e ganhei 120. Foi bom, cara. Foi muito bom. E olha que tava difícil pro Barcelona ganhar. Quando o Barcelona fez o gol, eu dei um grito, cara. Parecia que era a Copa do Mundo. Foi muito bom. Aí você ganhou mais que o dobro, pô. Ganhei mais que o dobro. Aí o mínimo pra você sacar do site é 40. Então você faz lá, você tira, tranquilo, sem problemas. Ô Teixeira, explica uma coisa pra mim. Essa deficiência que você tem no olho... Certo. Você não entra com vaga de PCD pra emprego? Eu já pensei nisso, cara, eu nunca tentei. Não sei. Ah, mas ô Teixeira, você tá muito desanimado, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Eu tô muito desanimado, cara. Mas essa ideia é boa, eu acho que eu consigo. Porque às vezes... Você não dá entrada num emprego com PCD, que eles precisam contratar e pronto, acabou. Porque aí eles pedem exame e aí eu consigo, né? Aí... Sabe? A cirurgia você não vai fazer? Ah, não, mano, eu tenho medo. Não, não dá, não. Mas você não vai perder a vista? Ah, ele falou que com 40 anos eu posso ficar cego, mas... Tô com 25, calma aí, né? Ainda dá. Não, mano, eu tenho medo, né? Certo? Vai que dá erro. Vai ter medo do quê? Ah, algum médico errar. Você vê na televisão essas reportagens doidas aí. Não dá. Mas não é pior ficar cego? Ah... Mas eu tenho medo também, né, de dar erro, né, cara? É o olho, é sensível, não sei, né? Não tenho medo, cara, tenho pânico. Não dá. De verdade, não dá. Tenho medo. E o que que... Mas então, se você não trabalha, se você não estuda, o que que você faz o dia inteiro? Absolutamente nada. Eu sei, é um erro, cara. Nossa, eu me sinto um lixo por isso, cara. Mas eu tento fazer alguma coisa, velho, procurar. Isso tá difícil. De verdade, tá difícil. Eu não faço nada, mas tô procurando. Pô, bicho, tô triste aqui, cara. Você sei lá, cara. É a vida Ô, Teixeira, você tem que tomar um rumo na vida, cara. Pelo amor de Deus, nós temos que dar uma guinada, né? Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu preciso. E o seu pai? Não tem. Você não conhece? Conheço, né? Me largou com, acho que 2, 3 anos. Sumiu, né? Foi na padaria comprar Marlboro e nunca mais voltou. É a vida. Mas você tem contato com ele? Não, faz tempo. Acho que faz mais de 20 anos, cara, que eu não vejo ele. Você não tem vontade de ir atrás dele, trocar uma ideia? Não, tô de boa, pô. Você acha que a falta dele impactou na sua vida? Não. Porque eu tive... Mesmo se eu tivesse... É que nem minha mãe cuidou de mim, certo? Ela me cuidou como se fosse mãe e pai, pô. Eu não preciso dele. Ah, não é igual. Não é igual. Tá? Será? Não é igual. Não sei, cara. Tá, agora fala uma coisa pra mim. E a sua mãe aí, como é que é? De boa? Comigo? É. Ah, às vezes ela fala, vai atrás da cirurgia, precisa... É que nem essas coisas que você fala, pô, vai dar uma guinada na vida, você precisa, daqui a pouco eu morro e... Sua mãe já tá meio saturada. Tá, pior que tá. Aí ela diz, vai atrás da cirurgia, você vai ficar bem e tal. Eu preciso, de verdade. Preciso ir atrás. Mas por que que você não vai, deixa? O que que tá faltando? Preguiça, pô. Ah, Teixeira, mas pelo amor de Deus, cara, 25 anos, bicho, tem que correr atrás, cara. Sim. Não, eu vou, te juro. Em janeiro, vai. Pode confiar. Em janeiro eu vou. Vai dar entrada no supletivo, João? Pô, cara, calma, uma coisa de vez, né, mano? Mas pra trabalhar sem o ensino médio, você acha? Ah, eu tava procurando esses dias, não... É difícil, eles pedem experiência também. Fora o... Você não tem experiência de nada? Nada. Nada. Mas final de ano as lojas contratam, ué. Mas será que sem olho? Porque eu não tô enxergando quase nada, velho. Esse que é o problema, entendeu? Mas você não tá enxergando... É, você tá enxergando vulto? É, mais ou menos. E às vezes é tipo... Eu me pego aqui em casa batendo nas coisas. Eu não enxergo. Imagina na loja, em algum lugar, cara. É foda. Ah, mas viver assim não dá não, Teixeira. Vai fazer a cirurgia, bicho. Não, não dá mesmo, não. Tem que ir atrás. Eu vou atrás mesmo. Confia. Teixeira, a vida é sua, cara. Só você é capaz de dar um rumo nela, cara. Eu sei, só eu posso mudar isso. Poxa. Ninguém mais pode fazer por você, bicho. Os caras devem estar me achando uma merda, cara. Os ouvintes aí. É de boa. Ah, não é merda, cara. O problema é que você tem que ter um compromisso aí, bicho. É. Tem que ir atrás, né, meu? 25 anos, passa rápido, né? Já perdeu o cabaço, já? Não, cara. Pior que não. Não perdeu ainda? Não. Tá foda. Mas por que você não perdeu? Por opção? É, porque eu sou feio, cara. Não... Ah, para com esse papo de chimpanzé, cara. Tem cara muito mais feio aí no, e tá bimbando aí legal, cara. Não, eu já teve, né, mas... É, interesse, mas eu sou difícil, pô. Tipo, sei lá, cara. Não sei explicar, cara. Não consigo. É estranho, né, mas eu não consigo. Entendi. Você falou que a sua prima lá tava pra ganhar uma grana preta lá com um sistema de pirâmide. Já tirou o dinheiro ou não tirou nada? Então, eu falei com ela esses dias, ela falou que era roubado aquilo. Eu pensei que era verdade. Eu sabia que era pirâmide. Parabéns pra mim. Ponto pra mim. Puta merda, eu também, cara. $2,000, $3,000, acho que era. Alguém dá assim... Ganhou nada. Ganhou nada, pô. O cara faz pra clicar lá e... Ganhou porra nenhuma. Queria até agradecer aí os caras que. Acho que foi o Luiz Cláudio que queria me ajudar lá. Valeu aí, cara. É, o povo tava querendo juntar e dar um dinheiro pra você. É, mas não deu certo, não. Era furado. Mas valeu. Inclusive, aí. Inclusive, agora nós vamos fazer uma ação de Natal aí pra ajudar um rapaz que tá morando na rua. O Denilson? O Adenilson está morando na rua, seu Teixeira. Por quê? Já quero até comunicar no seu programa aqui, certo. Que para os ouvintes, em breve aí nós vamos abrir aí para doação. Em vez de você ajudar o Criança Esperança, que você vai mandar dinheiro lá para o Rio de Janeiro, que você não sabe nem o que vão fazer com o seu dinheiro, nós queremos ver se nós juntamos uns R$100 para pelo menos o rapaz poder comprar um frango de padaria no Natal. Não é? Ele compra... Ele... Hã? É, tem que ajudar, pô. Não é, OTG? Ele compra uma Coca-Cola, 2 litros... Compra um frango de padaria, ele vai pra um canto aí, pelo menos no Natal, ele come um negócio bom, pelo menos. É melhor você juntar R$5 de cada um e pagar isso pro rapaz, do que você mandar dinheiro pro Criança Esperança, que você não vê nem pra onde seu dinheiro tá indo, ou você dá dinheiro pro cara da rua que vai comprar droga. O Adenilson eu sei que não vai usar droga, porque ele tá na merda total, coitado. Ele tá morando de favor, ele morou na rua, ele teve que dormir na rua, parece que uns 5, 6 dias... E eu quero ajudar esse rapaz. É, então vamos aí, ouvintes. Quem puder ajudar com R$5 cada um, vamos ajudar o cara que ele precisa mesmo. É um cara conhecido e tá do nosso lado. É isso aí. Ô, Teixeira, fala uma coisa pra mim. E amigo aí, como é que tá aí? Você tem muito amigo? Como é que é? Não, não tenho amigo. Nenhum. Então você passa o dia inteiro sozinho? Sozinho, cara. Não tenho amigo, não. Tem ninguém pra sair, pra conversar. Sozinho. Então um dia eu tenho que colar aí pra nós jogar um Magic. Magic? Que é isso? É um jogo de carta, massa. Ah, tá. Pô, cola aí, cara. A gente joga, bebe, faz alguma coisa. É. Pode colar. O problema é que eu não tô perdendo beber agora. Tô no sétimo dia sem fumar. Você parou, né? E bebida, né? Chama... Eu vi. Parei, cara. Deus é grande, bicho. Tô usando o adesivo. Tá certo. E vamos lá. Tem que parar mesmo, hein, né? Não acaba contigo, cara. É, detona, cara. Ô, Teixeira, o que mais que você conta aí de exótico da sua vida? Ah, não tem mais nada, cara. Basicamente é isso. Parei de estudar e não trabalho, né? Não tenho nada pra contar de relevante. Droga usou ou não? Não, nada. Sou de Bookings. Não uso nada. Já deu a bunda, alguma coisa? Já, mas não era pra contar, né? Tô brincando. Não? Não, mas... sei lá, Teixeira, conta alguma coisa da sua vida aí de diferente. Quiser, oi? Não tem. Conta uma coisa de diferente. Ah, onde eu achei que eu era o super-herói, pô. Eu achei que eu podia voar. Como assim? Nada. Tô brincando. Você tentou se matar? Quem nunca, né, pô? Já. Você foi internado? O que que foi? Não, já tentei, já. Acho que com 17 anos, mas aí, tipo, pular a janela e minha mãe entrou e me pegou no flagra. Que isso, rapaz? Tomei esporro. Eu me lembro que você falou pra mim que quando você teve mal numa época, os amigos te abandonaram. Ah, sim, então foi nessa época aí que eu tava com umas manchas no rosto que achei que eu tinha amigo, né? Os caras me abandonaram. Cara, eu fiquei, pra você ver, nessa época, eu fiquei um ou dois anos dentro de casa, sem sair. Sem ter um... Sabe, não saí pra nada, cara. Ah, eu ia pro hospital, mas tipo, isso não conta. Mas por que você tinha mancha na cara? Sei, cara. Até hoje, mas hoje eu passo remédio, né? Aí, quando eu vou no médico, eles não sabem explicar. Só passam remédio. Mas já melhorou bastante. Entendi. Ô Teixeira, você vai passar Natal e Réveillon aonde? Em casa. Você não vai pra casa de parente? Não. Ficar em casa mesmo. Mas aí na sua família, os parentes não juntam? Não. Só vai ficar praticamente eu e minha mãe mesmo. Você tem irmão? Tenho. Mas talvez ele vai trabalhar, não sei. Ou vai sair. Você tem quantos irmãos? Tenho mais dois. Uma mulher e o homem. Mas eles já trabalham, tudo? Já, minha irmã tem... Tá trabalhando com turismo, não sei se ela parou. É a mais velha, né? E ele é bom... Já casou também, não? Já tem três filhos. Pô, meus sobrinhos têm minha idade e são mais velhos, pô. Mas mora tudo aí? Não. Eles moram no Guarujá, cidade do lado. Deixa uma mensagem pros ouvintes aí, o que você tem pra dizer pros ouvintes? Porque os caras que escutam isso aqui são uns caras meio malucos da cabeça, que nem eu. O que você recomenda aí? O que você fala? Ó, pra aqueles que não tem esperança na vida, que tá sem rumo, cara, procure. Procure alguma forma de se ocupar, ter algum sentimento no coração. Isso é muito chato, mas, cara, procura alguma coisa. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, mas eu tô procurando alguma coisa de melhor pra mim. Alguma forma de me sentir, não sei, cara, aliviado, com vontade de viver. Eu tô procurando, cara. E eu queria que vocês também procurassem. Fizessem de sua vida alguma forma brilhar, sei lá. Alguma coisa assim. E quem puder, ajude o Adenilson. Cara, um real, cinco, o que puder, cara. Já o Hernani vai deixar alguma forma de ajudar ele. Quem puder de verdade, velho, ajuda. Porque o cara é gente boa. Ah, é gente boa. Não é, Hernani? É isso mesmo. Ô, Teixeira, pra esse ano que tá começando aí, qual que é o recado que você tem pros ouvintes? Vou morrer, tô brincando. Ah, cara, que seja um ano melhor que esse, cara. Que vocês façam valer a pena, que se vocês estão numa faculdade, estudem, façam essa faculdade ser a melhor possível, trabalho, que seja o melhor. Sei lá, cara, não sou o melhor pra dar conselho, mas tamo aí. Você lembra qual foi o melhor ano da sua vida? Não, porque não teve, mas eu vou fingir que teve. Não, impossível que você não teve um ano foda. Ah, nenhum, cara, te juro, não tenho, nossa, tá. Não teve, sério. Foda. Entendi. E o que vai ser a sua vida daqui pra frente, ô Teixeira? Vai continuar sem esperança, tristeza reinando, tô brincando. sei, cara, vou procurar alguma forma de entreter, sei. Não sei mesmo, Hernando, tô... Vai procurar rumo na sua vida, cara, pelo amor de Deus. Vou procurar mesmo, de verdade. Tô confiante. E volta os estudos, bicho. Vou terminar, né, cara? Preciso de um papel pra dizer que eu terminei a escola, que eu sei fazer alguma coisa, que merda, bicho. Mas tem que fazer. Você ainda lembra das coisas ou não? Lembro de nada, cara. Não sei nada, sou burro. Nossa. Esse que é o problema. Você precisa terminar a escola pra pegar um papel. Pra você informar que você terminou, tipo. Mas beleza, vamos lá. Tem que terminar, né? Você tem vontade de fazer faculdade? Não. Tem vontade nem de terminar a escola, cara. Faculdade. Yeah. É. O que você tem vontade na vida, bicho? De nada, cara. Sei lá. Você não tem nenhuma vontade na vida? Não, nenhuma. Sério, nenhuma. Seus irmãos não ficam putos aí com a situação sua? Ah, fica, mas posso fazer muita coisa não. Não tenho vontade, não tenho ânimo. Mas isso aí não é falta, às vezes, de você tomar algum remédio, alguma coisa? Não sei, cara. Remédio? Não tem uns remédios aí que dá uma acordada no cara? Ah, não sei, mas se tiver, eu quero. Eu tomo. Entendi. Bom, Deixeira, é isso aí. Ficou faltando dizer alguma coisa? Eu te amo, Johnny. Eu também te amo, Teixeirão. Quando você precisar, é nós. Toma rumo na vida. Eu gosto de você de graça, de graça. Valeu. Eu gosto de você. Você é uma pessoa que me ajudou. Eu tenho muita gratidão. Eu gosto de você. Amigo do Quero Petri, te dizer né, que... Hã? Amigo do Petri, né? Quem não ajuda. É, vai ser sempre o eterno. Eu quero dizer pra você que eu gosto de você, que eu desejo muito bom, muito bem pra você. Oh, obrigado. Quero te dizer que... viu, ouvinte? Quem teve a ideia desse programa aqui foi o Teixeira. Quem falou pra fazer esse programa aqui foi ele. Isso que aí. Falou que era pra gente fazer o programa com os ouvintes. E, inclusive, quem ia fazer isso era ele, só que ele não quis fazer. É o desânimo. Não, mas eu quero te dizer, né, que eu gosto de você de graça, gosto mesmo, não é papo furado, gosto de você, gosto, desejo mais profundo sucesso, felicidade, alegria pra você. Obrigado, Hernando, eu dobro pra você também. Quero ver você dar a volta por cima, quero mesmo, eu quero estar aqui pra assistir a hora que você vai dar a virada. Eu tenho fé, em 2-3 anos você vai dar uma virada na sua vida, se você quiser. Se você não quiser também, nem guindaste, tira você. Se não quiser também, mas eu vou. Vai estudar, bicho, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. Sua mãe vai precisar de você na velhice, você vai ter que cuidar dela na velhice. É verdade. E aí? Então, é preciso estar preparado, né? Precisa correr atrás, Teixeira. Verdade, não, mas eu vou, né? Vai sim, viu? É uma promessa pra você e pros seus ouvintes. Aí quando você já tiver, pelo menos, no mínimo, voltado à escola, você volta aqui pra dizer pra gente suas considerações, pode ser? Beleza. Você vai ver que vai ser outra pessoa, outro ânimo, vai ser tudo de bom. Eu espero. Eu tenho fé. Valeu. Ô Teixeira, eu queria que você deixasse uma última mensagem agora. É que infelizmente a gente perdeu um ouvinte, você já tá sabendo disso? Sim, sim. Que isso foi é... o Guilherme. Diniz, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que sentiram a falta dele, que foram muitos, que o pessoal ficou triste, mandou mensagem. Eu voltei de viagem um pouco mais cedo. O que você acha, assim? Eu conversei com o Guilherme, eu sei que ele fez isso porque ele estava num vazio muito grande, um vazio existencial terrível. O que você tem para dizer para as pessoas aí, ô Teixeira? Para aqueles que eram amigos, próximos do Guilherme, Eu desejo muita força, cara. Muita luz pra vocês. Eu sei que não tá sendo fácil, mas vocês têm que aguentar, cara. Era um momento de fraqueza, mas o cara, ó, era gente boa. Eu quero que, sei lá, vocês não precisam se sentir mal por isso. Tá, foi uma decisão dele? Foi, mas... Força, cara. Pra vocês. Pra todos. É isso aí, Teixeirão. Valeu, cara. Valeu, Hernani. Abraço. Tamo junto. Ataques estranhos estão acontecendo. Diante dos nossos olhos, animais estão morrendo. Não se tem certeza de onde eles são. Serão alienígenas ou uma grande mutação. Atacam pela terra, sentem nossos passos. Agora o que...